Quantas vezes você já chorou? Quantas vezes você já pensou em parar? Mas aqui você está. Não dá pra explicar o tamanho da decepção. Foi tão grande sua frustração, eu sei, esperando que alguém viesse lhe ajudar. Mas hoje Deus bradou o seu nome. Já chegou o tempo de cantar. O céu ele moveu e de lá um anjo já desceu com a bênção que Deus prometeu. Hoje é o dia, comece a louvar. Sai deste vale, sobe o monte, Deus já decretou. Sua vitória chega hoje, ele já assinou. Você passou, foi aprovado e hoje com louvor vai receber o seu diploma das mãos do Senhor. Você chorou, você gemeu, mas nada foi em vão, pois Deus ouviu cada gemido, cada oração. Aqueles que te apontaram vão ter que dizer que você é um escolhido e Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Eu vejo Deus na tua vida, Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Se é de Deus a tua vida, Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Eu vejo Deus na tua vida, Deus é com você. Deus é com você, Deus é com você. Se é de Deus a tua vida, Deus é com você. Hoje é o dia, comece a louvar. Sai deste vale, sobe o monte.